Meia cunha, central 3-0-0, chefe de centro Brasília, 124-25 ao TR, 12 metros por 5, gol no 025. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, Mike Charlie Alpha. Boa tarde, Mike Charlie Alpha, contato radar no decolagem, sua para o nível 150, sai da Aron. 150, Aron, Mike Charlie Alpha. Meu Lima, controle. Gente, livre frequência para coordenação, Papá Romeu Lima. Salvador, boa tarde, o 397. Volo 397, Léo, 220 ou 200, confirme. Aguarde. E a informação que custa a Oscar, 8017, coordenaremos quando solicitarem para Léo no portão 3, aguardando copo. Ok, 7 da Oscar, o 200 para Léo, solicita, o 397. 200, 7. Gol no 0 no 4, sem identificação, autorizado chegada CARI, desce mantém a nível 050. Chegada CARI, desce para 050, no 0 no 4. Para Porto Seguro, nível 300, portão 5, aguarde copo, formação em curso é Oscar, altímetro no 097. Hoje está ciente da Oscar, altímetro no 097, aguardando a sua escuta, 3602, ciente do nível 300. Pegou 1397.4. Quanto copo? Pegou 397. 397, autorizado em Léo, nível 200, decola a pista 28, mantém a reta até cruzar no nível 030, após curva esquerda, subida gole, transição coral, controle 1 no 9, decimal 35, plano no 8, decimal 6, acione o código 5032. Eita, autorizado nível 200, vai Léo, decola 28. Mantenha a proa até 3.000 após esquerda, gole e coral. 19, 35, controle 2862, telefone 5032, voo 1397. Já, 286, vem 60. 286, sim, antigo. 397. Portão 3, chama quanto, por justo, né? Vai chamar, voo 397. Estacionamento no 05, tá? 3602. 60, informação 90. Cono 260, essa é a identificação autorizada de chegada CARI. Desce e mantenha nível 060. 060 na chegada CARI, intenção e se possível completar a RNAVE da 28. Controle 6 da RNAVE, mantenha a chegada CARI, guarde autorização. Cono 260. E aí, obrigado. 5. Foi autorizado de chamador para posto seguro, o nível 300, ele vem a perícia 50. Decola a pista 28. Vai manter a reta até cruzar o nível 030 após curva esquerda. Subida gole. Gole, transição de neve. Controle 1, 9.35, torno no 8 decimal 6. Acione 5042. Autorizado para Porto Seguro. Era o uniforme 50. Economia pista 28, mantenha a proa. Nível 030, pós-curva esquerda, perfil da Gole, transição de né, controle 0935, a torre 186, transponder 5042, TAN 3602. Correto, portão 5, chame pronto para início de táxi. TAN 3602, sim, obrigado. Autorizado, chama pro táxi, gol 1397. Gente, gol 397. Para o táxi 3602. Com 3 horas de autonomia, o POB 129, a alternativa é Confins. 15129, 3 horas. Táxi autorizado à direita, via Juliette. Alfa, quando espera a pista 28. A chamar Plan 1 no 8 decimal 6, altímetro 0 no 7, tenha uma boa viagem. Juliette, Alfa, Ponte Pedra, pista 28286, altímetro 0 na 7, obrigado, bom domingo, 3602. Solar Jet 6726, 330, Recife, autorização. Recife, 06, coordenaremos, está no portão 2, escute a formação Oscar, altímetro 1017, aguarde 2 minutos, para a cota. Aguardando, confirmar, é pouco cara cachorro. Aron, transição Melim com curva pela direita, após 3 mil. Alô, Melim, curva direita, 3 mil. No 260, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 7. 3 mil com 1017, igual no 260. Desça para nível 040 na Flor de Sérgio, que é o 362. Flor de Sérgio, Vitor 362, descendo para o 060, gol 260, desculpa, 040, gol 260. Sim. Alô, transição, Melim, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 62, acione o código 5044. Está autorizado, conforme 330, receita. Pelo Whisky 58, a subida decolando a cabeceira 28 Aron Melim, após 3 mil pés, o 030 curva direita, o controle 1935, controle 186 e o transponder 5044. Certo, você já entra, chama pronto para o estacionamento, portão 02. Chamará pronto para o estacionamento 02. Salvo Salvador, gol 1983, portão 4, puxa a cena. Portão 4, aguarde para puxa acionamento, temos 37 companhia, tá aguarde? Gente, boa na 93, aguardando puxa acionamento. Otávio, gol 397, 78 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alterna na Caju. 50 na Caju, PB de? 78. 78. Sim, 78. Gente, é só corrigindo a subida, gole Val após Ilhéus direto, ok? Com curva esquerda. Gole Val após Ilhéus. Ok, correção, gole Val e Ilhéus. Bom, 397 mantendo a curva até 3000 após curva esquerda. Correto. No 397, táxi autorizado direita via Índia Alfa, ponto espera pista 28 na táxi aí Golf, chamado no 8 decimal 6, altímetro no 0, no 7, tem uma boa viagem. Gente, táxi Índia Alfa, ponto espera 286, gol no 397, obrigado, bom domingo. Zero no 4, autorizado final ILS Zulu, reporte estabilizado. Final ILS Zulu, reporte estabilizado. Zero no 4. Alugou na 93, autorizado da presidente Pujizão. Negativo, portão 4 agora, autorizado, time táxi. Autorizado, a porta táxi ficou na 93. 3196, completo chegada a cara, chama controle 1199, mão 3596. Controle Salvador, bom dia, TAM 3196, informação Oscar, passando nível 210. TAM 3196, raciocínio identificação, autorizado chegada CARI, desce e mantenha nível 050. Identificou, chegada CARI 050, 3196. autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 240 graus com 10 nós, ajuste 10 no 7. Positivo, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, ajuste 10 no 7, tá? 3602. Ponto 5 milhas à direita do curso da estrada. Para 1980 nós, após Cari na procissão Vitor 366. Reduzindo após Cari, senhora Vitor 366 ou 363? 363, gol no 260. E após Cari 363, reduzindo. 119, decimal 35, então bom voo, bom dia. 935, obrigado, bom domingo, 3602. Bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3602, decolou, mantendo a proa. TAM 3602, contato radar na decolagem, nível da restrição, voa para o nível 300, sai da gole e transição de novo. Sente, gole de NET 300, 3602, nível de restrição. Bono 014, estabilizado? Estabilizar agora. Sente, completo final, chame torre 118, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia com a torre, obrigado. Autorizado descida para o gol do, até 2.500, tá? 2.600. Autorizado 2.500, ajuste 10 no 5, autorizado final RNAVE, reporte estabilizado. E 15 agora, autorizado procedimento para o gol 1.260, reporte estável. O ajuste 10 no 7, gol no 2.600. 1.7, o gol 1.260. Controle, TAM 3.196. TAM 3896, assina identificação, autorizado chegada CARI, desça e mantenha nível 060. TAM 3896, não tinha chamado ainda, identificou, descendo para 1160, quem chamou foi o 3196. Prossiga. Não, foi o TAM 3196 que havia lhe chamado, controle, eu só queria saber qual é o procedimento em uso. ILS Zuluba 28, TAM 3196. Ok, obrigado. Controle é o 3896, confirmando, está autorizado até o nível? 060, TAM 3896. Obrigado, 060, TAM 3896. Torre Salvador, gol 1014, bom dia. Gol 1014, bom dia, confirma, está baixado, travado. Afirmativo, confere, com o campo aviso. Gente, gol no 014, repouso autorizado, pista 28, o vento 230 graus com 08 nós, ajuste 1017, informa os últimos 90 metros, últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. Gente, muito grato. 3196, se a gente ainda continua fora do eixo da STAR? Afirmativo, meia milha fora. Meia milha para a direita? Obrigado. Gente, parte Tabata 02 no TOB, deixou mais 5 com o CEOS, continua no 017, decola a pista 17, vai curvar à esquerda ou à direita, conforme o tráfego para a torre, em 1 minuto, decimal meia, frequência da torre, de 935, caso solicite afastamento do aeródromo, e achando o padrão 0151 Alfa, Vitor Edilédia. Salvador, gol 260, passando Serra Vitor 3 metros. 26, objetivo. Chamada, TAG. Pouso em Salvador, reporte final de 5 milhas, baixada e travada. Reporte final 5 milhas, bom. Altímetro no 0, no 7. Vou, vou. Chame táxi, aproveita o Juliette. Zero no 4, no solo aos 33, libera a esquerda. Vai chamar o solo no 21 decimal 9, antes de ingressar na taxi Alfa. Bom dia. Antes da Alfa, ocorro no 0 no 4, 219. 219. 219, pode liberar aqui essa esquerda, na Delta. AFM. Sim. Travou, Guam 260. Negativo, baixada travada, final 3 milhas. Certo, Guam 260, tem pouso autorizado, pista 28, o vento 240 graus com 08 nós. Ajuste 10 no 7, informa os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. Ciente dos 90, livre posto, pista 28, gol 1260, 1017. Visual com tráfego da companhia na curta final da 28. Assim é pra você, 397. Entrou no 397, após o pouso do bang da companhia, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Após o tráfego da companhia, ele mantém 28, com 397. Corte para ingresso na 17, Alfa Vitor Juliette. Ismael 02, chame agora Recife no 288 no 3325. 288 no 3325, bom dia. Bom dia. Ismael. Com 129 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, está na Fortaleza. Fortaleza, 129, 250, táxi à direita, via Índia, Alfa, ponto de espera, pista 28, na Taxi Golf, chama na torre 118, decimal, meio altímetro, 10, 17, tem alguma viagem, Webjet 6726. 1017, Índia, Alfa, Golf, ponto de espera, 186, Webjet 6726, muito obrigado, tenha um bom domingo. Igualmente. 260 no solo, os 36, vai liberar a esquerda e vai manter a posição antes de ingressar na taxi Alfa, chamando o solo 121.9, bom dia. Libera 219 antes da Alfa, bom dia, até a decolagem. 260, livrou Delta na sua escuta. Um cruzamento imediato da Alfa, via Pátio 3, chama para ingresso no Pátio 1. 7 cruz, Pátio 3, chama Pátio 1, gol 60. 397 iniciando. Solo, confirmar a posição de parada para o gol no 014. Oito Juliette, está autorizado a alinhar e manter na cabeceira 17, aguardando. Decolado aos 38, controle agora em 119, decimal 35. Bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia. O 04 seria o meia dúzia mesmo, ok? Não, tá bom, obrigado. Para ingresso, parte 1, 260. Esquerda, portão 7. Para o 7, 60. 7, estamos batendo a proa ainda, até 3 mil pés na sua escuta. Acompanhe no 612 concluindo o estacionamento aqui. Querido. O chamado. Atingiu 3 mil, cruzou 3 mil, na sua escuta. A torre deve ter pago para o senhor no 397. Após 3 mil, compre a saída, agora e vá olhar-os. É difícil entender. 7, nós vamos manter a subida então agora, no 397. Atingiu 40, 3896. 3896, reduz a velocidade, 210 nós. Autorizado 2 mil, 10 no 7, reporte localizador. 2.0017, reduzindo 2.10, importar a localizador, está 3.896. Controle 3.196, estabilizado, localizador, pista 2.8. Complete, chame a torre 118, meia dúzia, 3.196. Chamando a torre, 3.196. Torre Salvador, bom dia, está 3.196, estabilizado, localizador, pista 2.8. Até 396, continuando a aproximação, aguardando pista livre. Informo os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. O ajuste 10 no 7. 10 no 7, ciente dos últimos 90 metros da pista fechada, 3196. Mil, e após fazer a subida? 7. Exatamente para evitar que haja conflito com aeronaves visuais que cruzam próximo ali de Simbra, ok? Obrigado. Passando de França, 1 hora 27, 2 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0, 3 3 9 0